vi logo ali tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Com arrebentão de Curuzá, paixão assim não acontece todo dia. Mania do Pará, Daniel Produções de Curuzá. Me perdi entre os seus cabelos, pela sua pele, nos seus lábios tão macios, tão bom perfume. Investi tudo naquele olhar, no novo intenção, o arrebentão de Curuzá, paixão assim não acontece todo dia. O arrebentão